Salvador, o Chanel 6250, Chicago, encerramento, Chanel 7625. 2-1 autorizado, puxa, boa tarde. Mano, 151 na voz do 62. Não ocupei. 151 a voz, alternei 4 horas, alterno Galeão, para o táxi. Autorizado táxi, cria Índia, ponte Perdão no 02-1895, Cringão no 013, é 2-1. Verdade, táxi, Índia, ponte Perdão no 02-1895. Lavradora, 0662. 625 na linha, cola cabeceira 10, vento 090 com 3 nós. Tuna 6251, decola aos 46, chame controle no 208. Agora 198. Controle, bom dia, janela 6251, passa 1510, manda ela. Está na 6251, bom dia, controle radar, submantém o nível 360 na 60. Tá, é para 360, autorizado, puxa, boa tarde. Boa tarde, tá, escuta. 651, direto Bridge. Bridge, 625. Alô, Gol 896, para o táxi, está com 143 a bordo, 2h38 de autonomia, está jogando Fortaleza. O Gol 896, táxi é Índia, ponte Esperdão no 02, 895, Negão no 013. Índia, ponte Esperdão 189, o Gol 95, Gol 896. O 896, Alinha, decola cabeceiro no zero, vento uma centena, 039. Alinha e decola, boa noite, 896. entre Recife, no 251, no 339. Rolo 208, frequência do centro. Correção do controle. Obrigado. 198, decolou, bom dia. Rolo 896, contato radar, submantém o nível 370 na saída pouca. 370, obrigado.